Olá, meus amigos da Casa da Prece, Chico Xavier. Aqui é o Antenor e nós vamos começar esse momento tão abençoado que é o momento do Evangelho. Sabemos que podemos utilizar um copo com água. Para o término do Evangelho, nós podemos nos beneficiar dos fluidos que os Espíritos vão colocar nela. E vamos começando pela prece, em agradecimento a Deus pela bênção da vida. Por tudo, Senhor, que temos recebido nessa experiência, nessa caminhada que temos feito, Pai. Permita que os Espíritos Consoladores, esses irmãos amorosos que têm nos acompanhado, nos assistido em tantos momentos de nossas vidas, permaneçam conosco, nos inspirando, nos ajudando nesta manhã. Que cada um de nós possamos receber as bênçãos que mais necessitamos para o nosso equilíbrio e a nossa paz. Que assim seja, Senhor. Meus amigos, nesta manhã nós vamos falar sobre as duas últimas comunicações do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e das instruções então dos Espíritos, o desprendimento dos bens terrenos. A primeira é uma comunicação longa do Espírito Lacordaire, que foi dada em 1863. E, no finalzinho aqui do capítulo, a gente tem as considerações do Espírito São Luís, que é de 1860. Ambas trazendo mais explicações sobre o emprego das riquezas. E talvez muitos de nós pensemos assim: ah, mas eu não sou rico, essas coisas não me dizem respeito. Mas, de alguma forma, todos nós, quando temos uma comparação com outras pessoas, podemos ser considerados como detentores dos bens terrenos. Se eu tenho um carro e alguém que não tem absolutamente nada, ele vai pensar: essa pessoa é rica. Se eu tenho uma casa, ele também pode pensar: essa pessoa é rica. Então, de alguma forma, todos nós temos a aprender com essas lições. Embora Lacordaire e São Luís tenham dirigido as suas afirmações, os seus esclarecimentos, principalmente para quem detém muitos bens, tudo o que eles falaram, tudo o que eles escreveram pelos médiuns pelos quais eles psicografaram essas mensagens, dizem respeito a qualquer pessoa. E, inclusive, para quem até não tem bem material nenhum, como nós vamos ver logo mais. Mas vamos começar, então, trazendo essas ideias para a nossa reflexão e o nosso aprendizado. Lacordaire, ele inicia dizendo que a regeneração, esse longo processo de transformação que nós estamos passando na Terra, só é possível pela união entre os encarnados e os desencarnados. E nós que temos estudado a doutrina espírita, temos aprendido tantas lições maravilhosas com o Espiritismo, nós sabemos que os Espíritos nos trazem uma visão da vida diferente daquela que nós temos aqui no mundo material. Aqui no mundo material nós somos muitas vezes iludidos pelas nossas condições de vida e muitas vezes esquecemos o verdadeiro objetivo da existência. Mas os Espíritos que já passaram por essa experiência que nós estamos vivendo e que do outro lado podem ver com melhor condição as consequências do que nós fazemos aqui, trazem essas notícias para nós. E nós já estivemos no mundo espiritual, mas muitas vezes não sabíamos lá avaliar de maneira sábia realmente as consequências de nossas vidas. Mas vamos ver o que então Lacordaire falou sobre o apego aos bens terrenos. Ele nos diz que é um forte empecilho à nossa evolução espiritual. Ele está dizendo que é o apego e não os bens terrenos em si. Porque, na verdade, nada é ruim em si mesmo. Nada das coisas que existem no mundo material são boas ou más. Sempre elas terão a qualidade que nós dermos a elas. Por isso que ele diz que é o apego aos bens terrenos que é o grande impedimento da evolução do espírito. Isso porque ele destrói as nossas faculdades afetivas. Ou seja, quando a gente é excessivamente apegado aos bens terrenos, a gente acaba sacrificando o nosso sentimento em relação às pessoas, em relação à vida, aos outros seres que estão vivendo no planeta conosco. Nós acabamos tendo os nossos sentimentos absorvidos só pela essa ganância, esse desejo de possuir, de reter e de ter. E muitas vezes esse apego vai nos levar a criar uma ilusão sobre a verdadeira felicidade. Acabamos imaginando que ser feliz é nós retermos, é termos para nós mais e mais bens. E muitas vezes nessa ânsia e nessa ganância de querer possuir cada vez mais, os nossos impulsos do coração vão sendo paralisados. Ou seja, começamos a agir de forma tão egoísta que nós queremos apenas para nós. E o bem que nós poderíamos produzir para os outros acaba sendo colocado em segundo plano ou nem mesmo chegamos a praticá-lo. Porque de alguma forma, quando nós elegemos os bens materiais como objetivos únicos das nossas realizações, nós concentramos ali toda a nossa força, todo o nosso desejo. E nós vamos deixando essas outras partes da vida tão importantes, que é o relacionamento, a afetividade, em segundo plano. É muito natural que alguém que conquistou bens materiais, e vamos sempre lembrar, não estamos falando apenas de grandes bens, quaisquer coisas materiais que nós tenhamos conquistado. Ter a satisfação de ter esses bens é natural, faz parte da lei divina essa nossa tendência de valorizar o que nós conseguimos. Porém, nós não podemos ir além do que é o razoável, daquilo que é aceitável. Considerar sim o valor do que temos, mas nunca considerando que isso é algo que é o mais importante da vida. Existem coisas que são muito mais importantes, como nós já aprendemos, que é o relacionamento que nós temos com as outras pessoas, que é o nosso modo de agir. Porque quando nós partirmos daqui, da Terra, as únicas coisas que vão realmente fazer diferença no mundo espiritual não é quanto nós retemos de bens materiais aqui, mas como nós usamos esse bem para o nosso progresso e para o progresso coletivo. Se nós usamos apenas para as nossas satisfações, o nosso desejo, nós estamos estagnados. Nós estaremos na condição de espíritos muito infelizes. Mas, se nós usamos os bens que nós tivemos, e aqui importa lembrar mais uma vez, não importa se nós somos muito ricos ou se somos pobres com alguns bens, também fará diferença o modo como nós usamos lá na vida espiritual, o modo como nós usamos aqui na Terra. Ser apegado aos bens materiais é tão ruim quanto a gente ter aquela atitude que a gente chama de prodigalidade exagerada. Na verdade, foi Lacordaire que usou essa expressão. Ou seja, sabe aquela pessoa mão aberta que se dispensa de quaisquer coisa assim, sem reflexão, não está ponderando se aquilo realmente é necessário ser passado adiante, que está abrindo mão de algo só porque não quer ter o compromisso de cuidar daquilo? Então, essa prodigalidade exagerada, ela é tão ruim quanto a avareza que leva a gente a querer ter as coisas, mas não para usufruí-las. Porque existe uma diferença de eu reter só para mim e usufruir. Existe uma diferença em relação àquelas pessoas que retêm e nem usufruem, ou aqueles que esbanjam os recursos que têm, que é essa prodigalidade exagerada. Tudo isso demonstra que o homem não compreendeu o verdadeiro objetivo das leis divinas, permiti-lo reter bens. A finalidade é sempre para que usemos para o nosso progresso coletivo, ou seja, nós e as outras pessoas precisam ser beneficiadas por aquilo que nós retemos na vida material. Não importa se esses bens foram conquistados pelo trabalho ou porque nós recebemos como uma herança de família. tudo sempre provém de Deus. A não ser as situações em que agimos de forma desonesta, roubando, tirando de alguém. Isso não é uma origem divina dos bens terrenos. Mas tanto a herança quanto o trabalho, que nos permite conquistar bens, é sempre uma concessão divina. Deus, ele é como um amigo celeste que empresta a riqueza para nós. E como todas as pessoas que nos emprestam algo esperam receber a devolutiva, a devolução, também Deus espera receber de nós a devolução dos bens que nós retemos. Mas Deus já não é o proprietário de tudo no universo, de fato. Tudo que existe pertence a Deus. Mas ele nos empresta temporariamente para a gente fazer o que quiser das coisas que a gente tem. Nós podemos fazer o que quiser para o nosso aprendizado, sempre com esse objetivo de que nós possamos conseguir realmente usar os bens para o nosso crescimento. Dessa forma, então, os bens, eles serão sempre para nós uma oportunidade de progresso e crescimento. Porque um dia, após a nossa passagem dessa para outra vida, nós vamos ser questionados, não num tribunal, mas pela nossa própria consciência. O que fizemos dos bens que nós retemos na vida? O que nós fizemos com eles? Lacordaire, ele coloca na comunicação que as pessoas que recebem os bens materiais, eles são como ministros da caridade, ou seja, eles devem pensar que os bens devem ser usados para ajudar as pessoas que estão passando em sofrimento. Lembrando sempre que o conceito de caridade no Espiritismo não é somente dar, não é somente distribuir. Por isso que o Espírito, ele também diz que aqueles que receberam os bens são dispensadores inteligentes. Ou seja, devem ser pessoas que vão usar a inteligência para mobilizar os bens, para beneficiar da melhor forma o coletivo, as pessoas de modo geral. Então nós devemos sempre pensar se aquilo que nós estamos utilizando realmente atende às verdadeiras necessidades das pessoas que vão receber. Esse tema da caridade, ele é muito amplo. Nós pensamos muitas vezes que a caridade, ela é apenas nós darmos algo, mas a gente precisa dar com sabedoria, sempre avaliando, né, o que realmente é importante em cada momento, para cada situação que nós lidamos. Por isso que, ao exercer a caridade, devemos sempre ter o coração, a mente, abertos à inspiração que vem do mundo espiritual, porque eles certamente vão nos guiar na forma que nós podemos agir. Há pessoas que, no uso dos seus bens materiais, eles pensam possuir uma virtude, mas não é, na verdade, uma virtude. É uma falsa virtude. Eles pensam que guardar bens em favor dos seus familiares, em favor dos filhos, seria uma forma de ajudá-los, né? E, na verdade, o que está oculto aí é o egoísmo. Porque muitos pais acumulam muitos bens alegando que vão deixar para os seus filhos um futuro melhor. Mas eles devem refletir. Será que é isso mesmo? Será que não há por trás dessa intenção, que é sempre louvável, garantir o futuro dos filhos, um objetivo aí oculto, que é o egoísmo de, na verdade, reter para si mesmo? Muitos pais já estão com supérfluo que poderiam utilizar para ajudar mais pessoas. Aliás, os próprios filhos já usufruem desse supérfluo, disso que é além do que seria realmente necessário, adequado, conveniente. E aí eles acabam muitas vezes pensando, não, mas eu preciso guardar ainda mais, eu preciso acumular mais bens. E sempre sendo uma atitude, na verdade, de esconder o próprio egoísmo, de estar tentando, na verdade, camuflar ali a sua verdadeira intenção. O grande problema desses pais é que eles acabam passando para os filhos essa ideia tão equivocada Os filhos crescem pensando que reter o desnecessário é virtude, é bom, que ter em excesso é algo que sempre vai ser positivo, e acaba levando esses filhos a exercerem o egoísmo. Pais que educam seus filhos sem ensiná-los, através do exemplo, a generosidade, correm o risco de, no futuro, serem vítimas desses filhos egoístas que sempre tiveram tudo, que nunca aprenderam a compartilhar, que nunca viram exemplos de generosidade. Como esses pais podem esperar que esses filhos sejam generosos com eles quando eles forem mais velhos? E essa generosidade não vai ser só em bens materiais, vai ser muitas vezes naquele cuidado amoroso, naquela forma gentil que os filhos devem tratar os seus pais. A questão da riqueza, ela nos leva a pensar muitas vezes, né? Mas se eu conquistei pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelo meu empenho, pela minha dedicação, será que eu não sou mais merecedor dessa riqueza? E de fato, alguém que conseguiu, pelos seus próprios esforços, acumular algum bem, tem grande mérito. Porém, isso não dá à pessoa o direito de ela ser orgulhosa e pensar, né, que eu consegui somente por mim mesmo. Na verdade, não importa se a gente recebeu por herança, ou se a gente conquistou uma fortuna, ou até numa loteria. Tudo o que nos acontece na vida é sempre com o consentimento da vontade divina. Se Deus não permite, nada acontecerá para nós. Veja a história de inúmeras pessoas que tiveram ideias geniais, tentaram até explorar comercialmente as suas ideias e não conseguiram obter riqueza a partir das suas ideias. A história de muitas pessoas na humanidade que foram pessoas muito competentes e nem por isso ficaram ricas. Isso nos leva até sermos mais generosos com as pessoas que nós vemos que têm tanta capacidade, têm tanto potencial, e nem por isso elas conseguem muitas vezes ter uma vida materialmente falando mais fácil. Tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito. Enquanto que um outro que a gente pensa que não tem méritos pessoais para ter a riqueza, tem a riqueza. É que por trás de todas essas vidas sempre há uma vontade divina que dá a cada pessoa aquilo que ela precisa em cada momento da sua existência. Todos nós já fomos ou seremos detentores de bens terrenos nas mais variadas proporções, muito pouco, porque faz parte do processo de evolução do espírito, ele experimentar a posse para entender que nada, na verdade, nos pertence, que tudo na verdade deve ser usado para que se movimente, para o bem coletivo, para todos poderem se beneficiar. Não devemos também, a pretexto então de desprendimento dos bens terrenos, esbanjar, desperdiçar os recursos que nós temos. Devemos usá-los sim com a verdadeira sabedoria. Porque descuido e indiferença é também uma forma do espírito fracassar, não cuidar direito do que se tem. E isso leva necessariamente o espírito a lamentar o bem que ele deixou de fazer porque ele esbanjou ou desperdiçou. Esbanjar é a gente muitas vezes ficar demonstrando através de objetos, bens, aquilo que a gente tem, só porque quer que as outras pessoas vejam, né? Isso é uma forma de exibicionismo, né? De não estar ali dando verdadeiro valor às coisas, né? É gastar desnecessariamente. E desperdiçar é a gente deixar perder as coisas. Quantas vezes a gente, por negligência, perde a utilidade de alguma coisa porque ela não é bem cuidada, ela não é bem tratada. Isso também conta na evolução do espírito. Né? Embora a gente deva se desapegar das coisas, nós não podemos permitir que as coisas se deteriorem, que elas se estraguem. Se algo não nos serve mais e ele não está sendo usado, devemos passar adiante, devemos fazer aquilo beneficiar outras pessoas. É assim que nós vamos desenvolvendo o desapego. E o desapego verdadeiro será sempre esse, a gente pensar como outras pessoas podem ser beneficiadas por aquilo que já temos. E nunca a gente sacrificar os interesses da vida futura pelos bens terrenos, pelos bens aqui passageiros. Como que seria isso, né? Sacrificar os interesses da vida futura pelos bens terrenos. É a gente gastar tanto tempo da nossa vida, por exemplo, para cuidar de coisas materiais e a gente não está usando esse tempo, por exemplo, para fazer o bem. Nós devemos sempre pensar assim: aquilo que realmente importa é a vida futura, mas não que o presente não é importante. É a vida futura, é a vida espiritual. É a vida futura, é essa que a gente já vive agora também. Então, nada do que nós fizermos aqui pode representar para nós um prejuízo na vida espiritual. Então, aqui a gente sempre tem que agir com o desprendimento dos bens em favor do próximo e agir eticamente, corretamente, moralmente aceitável dentro dos princípios do Evangelho, agindo sempre em favor do outro. Verdadeiro desapego dos bens terrenos é quando uma coisa que antes nos pertencia e quando já não pertence mais, a gente não ficar lamentando, não ficar reclamando. E aqui vai para qualquer circunstância da vida. Às vezes até quando a gente perde um emprego, a gente fica reclamando, fica lamentando aquilo que perdeu, aquilo que passou. Se a gente fica lembrando muito, é porque nós ainda estamos apegados àquilo. E no mundo, absolutamente nada é para sempre. A própria natureza do mundo material é de transitoriedade, é de mudança permanente. E quando a gente perder algo, a gente resistir corajosamente àquele sentimento de abatimento e desespero que às vezes vem e que nos paralisam. A gente deve, quando perde alguma coisa na vida importante, sempre lembrar que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, que são esses bens do sentimento, do relacionamento, o amor, a amizade, o companheirismo, o bem que nós praticamos. Tudo isso são os bens infinitamente mais preciosos, porque isso é o que a gente carrega com a gente. Geralmente a gente passa por períodos de perda na vida e elas são grandes lições, porque quanto maior é a nossa aflição ao perder algo, mais indica o quanto nós éramos apegados àquilo. Então, as experiências de perda na vida sempre têm um lado positivo, porque elas nos mostram o quanto nós já estamos verdadeiramente desprendidos desses bens terrenos. A pessoa que é excessivamente apegada aos bens terrenos, e mais uma vez vamos lembrar, isso conta para qualquer bem que nós tivermos, pouco ou muito. Essa pessoa apegada, ela é como uma criança, que ela é muito apegada aos brinquedos. Mas à medida que ela cresce e vai se tornando adulta, ela vai percebendo que os brinquedos já não são mais tão importantes, que na vida há outras coisas maiores, mais significativas. É quando nós nos tornamos adultos que nós já não nos importamos mais com os nossos brinquedos. E o espírito evoluído é representado por essa figura do homem adulto. Estar desapegado dos bens materiais, ser capaz de pegar algo nosso e passar para alguém, mostra o quanto nós crescemos espiritualmente. E não devemos jamais pensar, né, que então, se temos que nos desapegar, vamos então simplesmente abrir mão de qualquer tentativa nossa de, através do trabalho, conquistar alguma coisa. Não vamos pensar que, quando as situações são favoráveis para nós, para termos ganhos materiais, que a gente deva simplesmente virar as costas para aquilo. A não ser que tenha algo muito mais importante a ser feito. Mas se a vida nos colocou na posse de bens, é com o objetivo de que a gente trabalhe com aquilo dentro desses princípios aqui que o Espiritismo nos ensina: usar os bens para movimentar a vida e beneficiar cada vez mais pessoas. As pessoas que administram sabiamente seus bens em favor do coletivo, gerando empregos, gerando cultura, gerando progresso, gerando obras de assistência, essas pessoas estão no cumprimento de uma missão. Assim como nós, se não tivermos bens nenhum, se soubermos usar de forma correta o que nós possuímos, também estaremos nesse cumprimento da nossa missão. E o espírito Lacordaire, ele conclui as suas reflexões dizendo: se nós somos pobres ou se não temos muito, a gente não deve invejar o rico, porque como já aprendemos nessas palestras que temos ouvido sobre a riqueza aí na Casa da Prece, os bens materiais são sempre um grande desafio e podem ser muitas vezes uma prova mais difícil que a pobreza, porque pela ilusão que eles criam, pode levar a pessoa a cometer muitos erros. Mas se a gente já é detentor de alguma coisa, de algum bem, que a gente utilize esse bem para fazer o bem material, para fazer o bem espiritual, que é promover o progresso de todos. Então vamos agora, neste momento, agradecer a Deus mais uma vez a bênção da vida, pedindo ao Pai que possa abençoar a todos que neste instante nos acompanham, nos envolvendo todos nós, Senhor, na força, nesse amor divino que sabemos permanente junto de nós, Senhor. Que possamos ouvir em nossas consciências as inspirações amorosas dos Espíritos benfeitores a nos guiarem, a nos orientarem. Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E a Mãe Santíssima, nossa prece também de agradecimento, de lembrança do seu cuidado amoroso por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem. Meus amigos, foram essas nossas reflexões para este momento. Fiquemos todos na paz de Jesus. Um abraço a todos e até a próxima.